no chão e na voz. Na louca emoção, depula, sai do chão. Vejo enlouquecer todo mundo que crê no insano som do demente. Família bate insana, acendendo uma chama de euforia e loucura. Ninguém me segura, de baixo pra cima acompanhe a rima. De cima pra baixo, não mostre, relaxa. Enlouquecer é a hora, pule, não demora. Seja livre no ar, vem pular, empurrar. Liberdade, small e sempre bate aqui. Loucura e humildade, liberdade e lealdade. Cabeça, misturar as adrenalina. Comandamos os otários que nos terem inventado assunto. Se não houvesse união, seria das ruas para o mundo. Rap está crescendo, vai dar medo, vai invadir. Novos estilos vão aparecer, quem não é, vai desistir. Não fique para trás, Easy E já morreu. Frank voltou, só você não percebeu. A todo impacto eu sou, TCCO, até umas horas. Respeita o meu trabalho, mas não respeita a minha escola. Aí parou, DJ Paul também é rimador. Não sei falar de amor, pois eu tenho meu valor. Na sequência, trago alegria. Sem se esquecer o que rola. Represento RPW e CCO. Lagartixa, filha da puta, na cabeça e dou um nó. Bate cabeça, tem atitude. Ao público, mostramos nossa virtude. Nosso som bate pesado, não vejo ninguém parado. Som bate cabeça, vixe, é um arregaço.